verdade. Passo um dia sem te ver, e esse amor vem me fazer quase morrer de saudade. O destino preparou você pra ser meu amor e me dar felicidade. Não me negue o seu calor, você sabe muito bem que eu te amo de verdade. Feliz ao seu lado quero ser, feliz eu sou louco por você. E fico encantado e um desejo me vem, o seu beijo molhado me arrepia e faz bem. Melhor que você não tem pelas ruas da cidade, mas vem pra matar minha saudade. Não tem pelas ruas da cidade, mas vem pra matar minha saudade. Ruas da cidade.